mãozinha pra cima que vai começar. Vai começar o rock doido. Vai começar, vai começar. Bora, ministra, bora, ministra. Vai começar. Um, dois, três. Tá na hora. Tchau. Já me desculpar aí com o meu público, até porque a garganta não tá funcionando bem, mas em respeito a você, a gente veio trabalhar. mesmo enfermo da garganta, está aqui com respeito a você, que paga seu ingresso, que compra sua cerveja. Muito obrigado pela atenção de todo mundo que está aqui hoje, mas Deus é fiel. E quem acredita em Deus aí, joga a mãozinha para cima, que a gente está aqui para fazer o que a gente gosta. Bora fazer aquela contagem, maninha, assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou no rei, vocês vão no rei. Ei! Ei! Ei, ei, ei! É o maior bloco de aparelhagem do mundo! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava assim. Aponta pro teu amigo feio agora, já. Porque agora eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora. Vem dançando, vem curtindo, vem dançando, vem dançando. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe soquinho no céu. Eu quero ouvir agora sim, vai. Santorini. Conhece. Posto Rana, e aí dona Barbie, e meu parceiro Ícaro Carneiro também tá na área, segura aí, ó, presidente Alan da GDS, bora Alan da GDS, o Alan da GDS, meu amigo Safo, o Bial, toda a galera aí, ó, e meu parceiro Ícaro do Posto Rana, e a sua esposa dona Barbie também já por aqui, e aí Ícaro Carneiro, segura a música de marca no telão aí, ó. E aqui de mim, a Belinha. E aí, vizinho? Um abraço do Dinho Bessão. Dinho. Como é que é, maninho? E meu parceiro Maílson da família Robson. Ele é seu esposo, Zurama. Meu parceiro Bulacha, o Weberge. O Weberge do Boninho. E aí, Bulacha, prepara que sexta-feira que vem é o aniversário do homem. Pra cima! E vai ser lá no Ponte Show. É crocodilo. Eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Já. Tu já sabe qual é. O gordo e o Dinho é presente. E aí, Dinho? Vamos lá. E aí, nossa PDG? Que tá tudo bom. Agora. Gigante infinito, cabelo na regra. Ele olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o gordo e o Dinho. Agora, Pipirinha, você e meu parceiro Fabinho dos Malas. Ele e a sua esposa, Kelly, também, já aqui na ponta direita. Um abraço. Meu amigo Grego também está abrindo comércio na área. E aí, Grego. Toma, toma. bate o bagulho. Já tá comigo, um abraço, Rodrigo. E toma pressão, toma pressão. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? O grito das virgens. Só quem tá gostando joga a mãozinha pra cima, dá-lhe soquinho pro céu e canta assim comigo, assim. Vai, vai, vai, vai. Lá vem mais uma. E a minha amiga Jéssica Vandasminha também tá na área. Quando a gente fez amor, Helder Gaia, Camila Gomes, Jacomeira. Um abraço do Dinho. Dinho. Te amei e não quis aceitar. E aí? Você nem ao menos tem. E a nossa panelinha também já do lado direito. Olha, Gabriel, você, o Japa. E essa dor. O Leandro de Vira. E aí, Raul de Dal, você. Estou. Meu parceiro Arley, Dona Ilse, tá todo mundo aí, moleque. Bora, skate! Bora segurar o gelo! Elo. O nosso amigo Pato da família Maguari! O Alanzinho da Lacorte! Bora da vizinha em curtição! O nosso amigo Rodolfo dos Super Meninos! Amigo Didi! Da Shark City, meu grande amigo! Alô, Dodô! Cai, aí, cai. Sofri, senti essa dor. E aí, Bruno da CB? Chorar. Amigo Droide do Barreira, Dona Érica. Não vou desistir. Bora, Mococa do Vero Rio. Você é meu. Toda a galera do Vero Rio, um abraço pra vocês aí, ó. Eu nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot vai, né? Super Hot vai, né? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot vai, né? A gente agradece todo mundo que veio hoje. E mais uma edição do Bloco Croco Louco. São muitas pessoas, são muitos fã-clubes, nossos amigos também. A gente tenta abraçar todo mundo. Nossos fãs na fita, Jabulani, amigo fiel, representando sempre, minha amiga Érica, Dani, Cristiano, família Maguari também aqui do lado direito. Meu amigo Pato, um abraço pra você. O Dieguinho PDK, todo mundo aí. Muito obrigado pelo carinho. E a galera aqui na retaguarda também, invadindo o nosso bloco. Alberto Martins, um abraço, você, Alberto. Um especial de ti e você e a família Roxon. Segura mais um som. E a gente vai abraçando a galera aqui com todo carinho. E aí, Manilo, como é que tá o lado esquerdo aí? Rapaz, de impressão. O lado esquerdo tá recheado, olha. Eu vou aproveitar que você segura na batida e vou procurar abraçar o máximo que eu puder. Até porque, como eu já falei, eu tô com a garganta bronqueada aqui. Olha o amigo Babalu da Nike por ali, rapaz. É um prazer rever você, garoto. Galera da Nike, a minha XP, amigo Potter, empresária Carla, do Parque, minha amiga Oneide, nosso amigo Wanderson, ele é a sua primeira dama, amigo Mascote também por ali, ó. E aqui na minha ponta esquerda também tá meus super meninos. Obrigado pela bola, amigo André da TF. Mas área Carla do lado dali, ó. O Robert dos Fugitivos. E o todo meu amigo Diego da GDS. Fala, Gordinho! Fala, tá, alô, Pitu! Fala, DJ Gordo! O Diego Caçador. A minha equipe Panelinha também tá na área. Arrepia, garoto! Enquanto isso, a gente vai tentando levar. Tentando levar assim, ó. Vai, vai, já, vai, já. A referência já tá no ar. Pega, meu animal! Coração de sem freio. O Gabrielzinho, o Playboy. Fala, Jorge Barão. E aí, Jorge Barão? Eu vou deixar você partir. Equipe 5. Nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora. Bora, Raul Digital. Cláudia Albuquerque. Arley, Ilze. E meu parceiro Lobo. Eu vou o Lobo, a GNV. E os nossos humildes também, Jaquina de... do lado direito. E aí, Leonan. E o Alessandro Sheik também já tá na área. Zezinho Paraense, toda a galera ligada pelo carinho. E aí? Agora vai pagar o que me fez sofrer. A nossa equipe Grau também, também. Essa amiga Michelle e o Rodolfo. Alô, Michelle. E meu parceiro Thiaguinho dos Garoto Red. Alô, Thiaguinho. E a dona Sabrina, bora, Dieguinho. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco. Essa música aqui é firme, ó. Não servia pra você. Vocês, vocês. De mudadas não ia andar. Agora veja só. O jogo virou. Comece me sentir. Comece não contou. E o Melody? Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Nem um tiquinho do meu amor. E agora? Agora veja só. Agora vai, né? Quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Só quem tem amigo viado aí, dá um grito aí. Bora pra cima, maninha, que essa aqui é muito top, já. São amores, amores que matam. no Melody. Anderson, o nosso parceiro Potter, o nosso amigo Neide, também já por ali, empresária Carla, Adriano Parque, bora Adriano, segura! O Jonathan, o irmão, do Baderto, o cara escreve errado, é Madeirito o nome desse desgraçado aí, a gente tem que ler, o cara escreve, tá doido mesmo. Tô dizendo. Aberto tá, amor. Tô te falando. Também tem o seu nome. Meu amigo Alex do vidro. Eu, Alex. Eu, agora que o bagulho vai doidar. Bora, meus gangues, tem sem coração já. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar as de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar as de ladrão. Pra pegar as de ladrão, pra pegar as de ladrão. Quem vê esse rapaz dançando aí nem imagina que ele trabalha, no hospital da Pivida, moleque. Gente boa, desgraçada aí, ó. O Ferro, ele, a sua esposa e a minha equipe Rachixe também tá na área, segura aí, ó. Meu parceiro Bismarck, ele é só a primeira dama aqui, ó. É que eu queria muito ela, ela no peito dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. De hoje nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no mundo. Papai, é aqui comigo já. Arrepia, garoto. E deixa na batida, na batida, na batida. Boladinho, vai, vai, vai, vai, vai, já. Meu meu parceiro Ralph, ele também tá na área. Meu amigo Ralph, o Luciano da RL Vindos. E as suas primeiras damas também aqui, ó. Pressão. Sempre em nome do chute certo, olha o chute certo do telão aí, ó. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão, pressão, acima. O maior site de aposta do mundo, o Paga na Hora. Amigo Del do Beco, o Patrick Canelada, o meu parceiro. As vê que tem doida quando tô no crocodilo. As vê que tem doida. Parceiro Del PDK também tá na área. Tô no crocodilo. Meu amigo Gui Eventos. Alô, Gui. O Belém do Pará tá 40 graus. E o crocodilo tá mil graus. Um abraço especial também. A toda a galera do Carnegana, eu também lá da Sacramento. Tá mil graus. Amigo Lucas Smith também por aqui. Boa, Lucas. Tá mil graus. Tá mil graus. Tá mil graus. Tá mil graus. Equipe de segurança aqui do lado direito. Grau. O Webert, o Bulacho, o Maílson, o meu parceiro Dentinho e minha família Roxon. Acho que tem doida, doida, acho que tem doida. E bora segurar o gelo aí, pô. Fala aí, novinha, novinha. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E terceiramente, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta. Vem com essa boquinha, puxa minha calcinha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. Tô danadinha, tu se amar, não se amar. Vou mostrar minha maquinha pra tu ver o que é bom. Vai de boca, boca, vai. Vai, vem, vai, vem, vai, vai, vem, vem. Vai de boca, boca, vai. Vai, vem, vai, vem, vai, vai, vem, vem. Vai novinha até o chão. DJzinho! Vai novinha até o chão. Vai novinha até o chão. Vai novinha até o chão. Vai novinha até o chão. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Balança, avisa, subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do. E aí, Davizinho? Balança, avisa, a mil graus hoje, né? Sim, diga só. Balança, avisa, subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do. Avisa, equipe Caixa Baixa. De Bueiro do Juru. Um abraço, meu amigo Murilo do Ouro, também tá na área. E no telão, a abelhinha mais famosa do Brasil. Olha a boutique multimarcas no telão aí, ó. Ao som do funk! Cheiro de lançado bom, ei, tu tá legal. Cheiro de maconha boa, ei, tu tá legal. Várias piranhas jogando, ei, tu tá legal. Os amigos faturando, ei, tu tá legal. Vem sentando na piroca, ei, tu tá legal. Ei, tu tá legal. Sentando na piroca, ei, tu tá legal. Ei, tu tá legal. Tá legal. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. brigando, isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Pega, meu animal! Ela gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papinho. E aí? Já tô ligado que essa mina é mó safada, é desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Vai senta, vai senta, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Puta que pariu, matei a vontade da minha ex. Puta que pariu, mais uma vez com minha ex. Vai. Amigo Alô Xavier e a Carla Rovene. Vem sentando. Abraço pra vocês aqui, ó. Outra vez. Que... E no nosso telão, a R.A. Boutique, a marca Duke Golden. A marca que veste e patrocina o Gordinho. Outra vez. E aí, Naná, bora, Davidson! Os gêmeos pressão dão na área! Pressão, pressão, pressão! Bora, meus humildes! Aê, chega a visão, JC Shake! E a panelinha na área, ó! É só áudio pornográfico! Essa dancinha é só filé, moleque! Crocodilo! Bora, Del PDK, você, o Geninho! Um abraço! O animal. Eu vou te machucando, ela no chapadão. Eu vou te machucando. Brigava todo dia com a dona. Por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. O unha que era fofoca demais. E ela acreditava. O nosso amigo Serginho. E toda a sua galera aqui. Bora, Serginho. Meu estado sobre Serginho Cambista. Um abraço aqui do Ginho Pressão. Ginho Pressão. Não troco minha Colômbia. Favela por nenhuma. Colômbia. Fui feliz com ela. Fiquei com ela, gente. Mas hoje eu sou. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma. O nosso amigo Wendel, o playboy bicolor. Toma, toma, só gostoso. Nosso amigo Mingau, você. O Márcio, a Sara Pop. Do jeitinho que e a nossa amiga Stephanie. Ela que é a esposa do nosso amigo Dieguinho aí da PDK. Ela tá no berço, parabéns pra você, Stephanie. Muita saúde, muito sucesso pra você. Eles são sinceros votos aqui de feliz aniversário aqui dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão.